Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. Celebrar. Sensacional! Obrigado! Olá, sejam bem-vindos a mais um Espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno, como já sabem, e hoje, como já ouviram, estamos em clima de carnaval. Bora lá, pessoal! Iniciamos então com Jamil a celebrar ao vivo de Salvador da Bahia. Esta música fez parte da novela São Jorge, que em Portugal se chama A Carreira, e venceu o Prémio Jovem Brasileiro de 2013. É o single que foi lançado em 2013. De seguida vamos ter os Aviões de Forró com Correr Atrás de Mim, ao vivo. Esta música pertence ao DVD dos 10 anos. Também pertenceu à novela Avenida Brasil, é de 2012, que foi quando gravaram o terceiro DVD em comemoração aos 10 anos, como eu já disse, em Fortaleza, em que tiveram também participações de Dorgival Dantas e César Menotti e Taviano. E para acabar esta parte, terminamos com Terra Samba, com Carrinho de Mão, do álbum Acha Bahia Terra Samba de 2006. Vamos então ouvir estas musiquinhas e eu já volto. Até já! Cabeça! Eu quero ver, quando eu te procurei, você nem ligou. Que avião zero gritou! Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Errei, não vou negar, nunca fui santo. Te procurei para pedir perdão. Você bateu a porta em minha cara, desligou o telefone, nem quis dar atenção. Corri atrás, pedi mais uma chance. Você pediu pra eu te esquecer. Agora que eu não tô mais te querendo, você vive pedindo pra eu voltar pra você. Você sabe que eu te amo, eu não vivo sem você. Sabe que estou com esse homem, morro de medo de te perder. Você sabe que eu te amo. Você correndo atrás de mim, eu quero ver. Você correndo atrás de mim, quando eu te procurei, você nem ligou. Ela fez, realmente. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim, quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Solange Almeida, Jardim, e Aviões, 10 anos, S.A. Nunca fui santo. Te procurei para pedir perdão. Você bateu a porta em minha cara, desligou o telefone, nem quis dar atenção. Corri atrás, pedi mais uma chance. Você pediu pra eu te esquecer. Agora que eu não tô mais te querendo, você vive pedindo pra eu voltar pra você. Você sabe que eu te amo, eu não vivo sem você. Sabe que estudo com esse um, sabe que eu morro de medo. Você sabe que eu te amo, eu não vivo sem você. Sabe que estou com esse homem, morro de medo de te perder. Olha que eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Mas você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Só deixa é Aviões do Forró. Daquele jeito. Vai. Eu quero ver. humildinho, humildinho, eu vou nesse carrinho voar. Contra a solidão, ah! Eu vou mostrar para a menina e para o rapaz, a onda do carrinho de mão é assim que se faz. Eu vou mostrar para a menina e para o rapaz, a onda do carrinho de mão é assim que se faz. E com jeitinho eu seguro na sua mãozinha, depois aviso com carinho a sua cintura. E pedi o próprio papel e os laços pra trás, a onda do carrinho de mão é assim que se faz. A mocinha vai na frente, o mocinho vai atrás, pulando a mocinha pra frente e pra trás. Que dança é essa? Carrinho de mão, oh! Carrinho de mão, carrinho de mão, essa é a onda. Eu vou desse carrinho, vou até Deus. E se me embaixo levantando as mãos, espanto a solidão. Como é que é? Vá! Humildinho, humildinho, humildinho. Desse carrinho, vou até Deus. E se me embaixo levantando as mãos, conta a solidão, ah! Aí! Carrinho de mão, carrinho de mão, é! Carrinho de mão, joga a mão em cima, bata na palma da mão. Carrinho de mão, ah! Aí! Carrinho de mão, todo mundo pra frente, vá! Pra frente, pra frente, pra frente! Eu não vou te ensinar, entre nessa a onda do carrinho de mão. Pra trás, para trás, vá. Para trás, ei, para trás, vem. Meu irmão, é. Vou te ensinar, entre nessa onda. E a mãozinha, a mãozinha, a mãozinha. Carrinho de mão, é. Carrinho de mão. Carrinho de mão. E joga a mão em cima, bata na palma da. Carrinho de mão. Alô, galera do Serra Samba. Carrinho de mão. Levantando as mãos. Só galera, só galera, só galera. Carrinho de mão. Carrinho de mão. Carrinho de mão. Joga a mão em cima, bata na palma da. Carrinho de mão. Carrinho de mão. Carrinho de mão. Estamos de volta outra vez ao nosso programa. Bem, depois de uma parte alucinante, vamos com a segunda parte, uma mais alucinante. Bora lá. Começamos então com Che Garotos, É Problema Meu. Esta música faz parte do DVD Che Garotos do Brasil ao vivo. E é fruto de um show feito pela banda na cidade de São Leopoldo, com uma grande estrutura de som, luz e efeitos visuais, que surpreenderam as 35 mil pessoas. Esta música é de 2007, mas saiu no álbum, no DVD ao vivo, em 2008. De seguida, e por último, nesta parte, porque hoje já volto para as despedidas, vamos ter a Azedádia com Não Tem Lua, ao vivo, também no Recife. Esta música pertence ao DVD Asa 25 anos 87 a 2012 e foi lançado em 2012. Bem, e por agora é tudo. Eu já volto para me despedir. Até já! Essa vai pros cachaceiros de plantão, rapaz! E se eu bebo? Se eu vivo na noite? Se eu gosto de farra?

tem lua que faça você passar por mim. Não tem cheiro de dor, nem perfume de amor. Não tem lua, não tem lua. Não tem lua que faça você me amar. Não tem lua que faça você passar por mim. Não tem cheiro de dor, nem perfume de amor. Não tem lua, não, não tem lua. Menina do mar, menina do mar, yeah. Menina do mar, menina do mar, yeah. Tô louco de Deus pra te ver. Eu só quero um pouquinho de amar. Mas se a vida me levar no calor, faço tudo se você me der amor. Menina do mar, menina do mar, menina me leva. Menina do mar, menina do mar, sou filho da terra. Bravo! Tô brincando. Não falta uma música. Vamos então lá. Vamos lá? Então, é a banda 8794 com a música tão fim de lembrar, que pertence ao primeiro álbum do grupo, que por acaso não sei falar o nome, achei que foi lançado em 2012. Esta música foi ouvida na comemoração do aniversário do primeiro ano da banda, composta por dois irmãos. São filhos do cantor do grupo Chiclete com Banana. Bem, espero que tenham divertido com esta lista, com este programa. Eu diverti-me, e aqui com a bateria então, estou mais que divertida, farta de dançar. Espero que vocês dançem, se divertam muito neste carnaval, se mascarem e bora para a diversão! Tchau! Esse som batendo forte vai subir adrenalina na galera. Eu me chegando, que a vista do maluco movimenta. Eu de 7, 9, 4, clima vai ter. Tá virando vitamina. Esse som batendo forte vai subir adrenalina na galera. Eu me chegando, que a vista do maluco movimenta. Eu de 7, 9, 4. Estica o braço e jogue o outro. Faça o movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estica o braço e jogue o outro. Faça o movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estica o braço e jogue o outro. Faça o movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estica o braço e jogue o outro. Faça o movimento. Ele tá afim, ela quer dançar, ela quer curtir. Ele tá afim de namorar, ele tá afim. Ela quer dançar, ela quer curtir. Ele tá afim de namorar. Estica o braço e jogue o outro. Faça o movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estica o braço e jogue o outro. Faça o movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estica o braço e jogue o outro. Faça o movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estica o braço e jogue o outro. Faça o movimento. Vou chamar Marcelão aqui pra ensinar esse negócio. Chega aí, vai.